sou a perifamília. Na banca só sangue bom, chapau, coco tá bom. Firma só a ideia, quem gostou bagunçou. School, quem me vê na rua com as minas se pá. Inveja mata, mas dessa vez não vai matar. Botoqueiro por toda a favela que tem de morte. Pelas atitudes, ha, eu sei, não se esconde. Faz a sua doidão e deixa a minha. Sem desandar, ando sempre na linha. Eu nunca deixei falha pra comédia vir tirar. Subi nas minhas costas e dizer que não dá nada. Oh, nem me conhece, ô Joe, vê se me esquece. Na favela com os irmãos, meu respeito prevalece. Só pede pano que Joe nunca precisou. O que eu quero eu obtenho na fé e com amor. Morou, mesmo que seja pra satisfazer o irmão. No olhar um brilho intenso, na garagem um opalão. Pelos meus, pelos seus, pelos que vier irmão. Pelo bem, pelo amor, eu sou perifa a milhão. E não me importa se o mundão aqui não deu resposta, ou se muitos por aqui acreditam numa nota. Irmão, veja só, esse mundo aqui é triste, mas o povo vai ter paz. Pera aí, quem foi que disse ha? Veja os moleque lá na quina se armando, e as menininhas de 13 já tão engravidando. Oh, Deus olha pra nós, toma conta disso aqui, pois eu já nem sei o que se esperar de mim. Olhe pelas crianças, Kaique, Alexandra e a meu afilhado e a senhora Dona Wanda. Com sentimento puro eu prossigo a minha fé, meio que louco no escuro, mas sem medo assim que é, graças a Deus. O meu sonho aqui se concretiza, dos becos para o mundo, o meu disco, a minha vida, meu objetivo e minha fonte de inspiração. O dom que eu conquistei, exercendo a missão. Os salos não são sábios, mas capazes de ensinar alguém. Nessa rua, nessa rua, quem já foi tirado aprendeu a não tirar ninguém. Nessa rua, nessa rua, quem também chorou nessa rua quer sorrir também. Nessa rua, nessa rua, não basta ler a Bíblia, tem que saber consagrar o amém. Nessa rua, nessa rua, humildade, trabalho e força de vontade, humano sobrevive com uma cara e a coragem, adquirindo respeito e conceito pela cidade. A vida é desse jeito, mera passagem, e continua os passos pela estrada sem glória. O crime é mesmo foda, né? E sem volta, irmão, eu só lamento, porque Deus sabe o que faz. A minha cota, eu mesmo corro atrás. Pois é, se pisar no calco de alguém, vou levando, olhando pros lados, porque sou um tal Zé Ninguém. A minha estrada, eu mesmo trilho, com rosas, espinhos, seja onde for, tô com Deus, nunca sozinho. O brilho fosco da lua azul ilumina meu habitat normal, natural, lá do sul. Veja que é bela, as flores singelas são da favela, o leito onde a guerra impera. Os pobres lutam por ela, morrer, matar, matar, pra quê? Porque seja onde for, a periferia vai com você. São tristes recordações da minha infância sofrida. Meu habitat é favela, o gueto é minha vida. Os calos não são sábios, mas capazes de ensinar alguém. Nessa rua, nessa rua, quem já foi tirado aprendeu a não tirar ninguém. Nessa rua, nessa rua, quem também chorou nessa rua quer sorrir também. Nessa rua, nessa rua, não basta ler a Bíblia, tem que saber consagrar o amém. Nessa rua, nessa rua, um moleque sonhador descalço nos campos de terra, no peito a honra conquistada, nos palcos da favela. Quem diria do pivete comportado que ouviu o pastor, virou vagabundo ao invés de doutor. A vida ensina as marcas que o tempo revelou, da cara de seda do boy aos calos do catador. Ilusão na língua azul do menor, a infância perdida, a inocência vendida. Salve, salve as ruas e os barracos de madeira, o seu Zé Camelô, a senhora lavadeira. Tudo, tudo que o destino reservou será. Não adianta sua ambição vir querer mudar. A covardia que separa o medo da vitória e faz homem chorar quando chega a derrota do rei ditador. De um povo já sem força, a esperança, a liberdade achada na forca. Mundão louco, correria, amor, fantasia. Um abraço pro coroa, abraço forte, seu Josias. Cê sabia que o homem dos homens foi traído nessa terra, sangrou, nasceu na favela. Palmas, palmas pros batuques do tambor, o terreiro de Oxalá, a mãe negra é manjar. Cultura, tradição ou religião de um povo sofrido que herdou a escravidão. Os calos não são sábios, mas capazes de ensinar alguém. Nessa rua, nessa rua, quem já foi tirado aprendeu a não tirar ninguém. Nessa rua, nessa rua, quem também chorou nessa rua quer sorrir também. Nessa rua,